E não deixa ele e nem deixa de viver. Tem pior que eu, você desconta sua raiva em duas horas de Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Sucesso, vem! Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bom, escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu o guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Aquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz e você nem dava bom, e escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva, diz pra mim, vai. Quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no portão, e sempre vinha assinado no cartão. Romântico. Quem é romântico canta, vai. Vai. Você falar de outros amores, Silvano Salles, cantor apaixonado. Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Com o DJ Siqueira, o top DJ da saudade no Pará. Me ligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Oh, que chato. Se tivesse agora Deus me livre. Domingo de manhã é que eu preciso ouvir sua voz de sono. Domingo de manhã pra eu estar aqui te perturbando. Domingo de manhã é que eu preciso ouvir sua voz de sono. Domingo de manhã domingo de manhã. Sono, foi mal se te acordei. Me ligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Que chato. Se eu tivesse agora velejando no barquinho do Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel me trazendo o bar.